boa tarde, bom, 260. A Mike. Tô 3198, vê se mantém a 4 mil pés na chegada à mar, ajuste altímetro 1019, acione de educação. 4.019, desce dia, identificou, tô 3198. Ouro 260, acione de edificação, chegada a mar e desce, mantenha 050, ajuste altímetro em Salvador 1019. Quadro 207, acione de educação, chegada bom, desce, mantenha 4 mil pés, ajuste altímetro 1019. Aciona de edificação, chegada a mar e desce, mantenha 050. Ajuste altímetro 1019. 19.50, vamos 260. Parar para o táxi. Com sobrevoo e no parque de Pituaçu. Acionado 0117. Tire meu papo a mais, chama a gente de volta. Vai fazer um sobrevoo no parque Pituaçu primeiro. Ok, prossiga Pituaçu 510. 510 Pituaçu, Lima papo a mais. Está autorizado interceptar o procedimento da 3602? Está autorizado, 983 para o táxi, motor 76 a bordo, economia de 3 horas e 49, hotel Galeão. Lima Papá Mike, prossiga. Autoriza um TGL no centro de convenções, senhor? O APP não autoriza TGL, o Papá Mike. Ok, vai prosseguir aqui, o Lima Papá Mike. Pessoal informando que o controle não autoriza esse procedimento, ok? Sim, senhor, vai prosseguir com o voo normal. Ok. Confirme. 3896, só na identificação. Desce até o 060. Completa via, via maré. Parada? Afirma. Uno 983, a linha decola da 10, ventuno 30 graus com 14 nós. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 983, decola 229, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde. Controle Salvador, bom dia, bom 983, subida Dael. Dael 360, 983, autorizado direto Dael. Subida Dael, 360, direto Dael, voo no 983. 5595, após a bosta na curta final, ali mantenham o zero. Após a passagem 09, a linha mantém entre 5595. No ponto de espera da ingresso no 7, Papa Mike. Papa Mike vai seguir via Litoral Norte? Sim, Matheus, se maturizar, vou decolar 17, Flamengo e posteriormente Litoral Norte. Vicente, taxa altitude via pista até cabeceiro no 7 e aguarda a autorização para decolagem, Papa Mike. E a linha e aguarda autorização, Papa Mike. Escondo 4 nós, altímetro no 0 no 9, livre decolagem da 17 para o norte. Controle voo no 983, vai efetuar um trecho da subida, devido a informações, for direto para o Dael, vai passar por informações. Sem problema, autorizado os desvios e após Dael. A gente vai manter então praia do Flamengo, inicialmente? Afirmativo. A gente mantém o setor, o Palamaica guarde para o cruzamento. Mandando. Dan 3602, solo 32, livre direita, solo 121, decimal 9. 219, 3602. 5595, livre decolar da 10, vento 130 graus, com 3 laços. Esse é no trip 5595. 414, alterno Galeão. Pegue isso, o Papa Mike. Bem a 9 a bota, carinho. 8612. 186, até logo, Mike. Desde a nova ajustada, Fat Change Alpha, ponto espera da 10, 286, gol 1397, obrigado. Solo Sat 6602. Alpha, reporta 5595, bom dia. 5595, bom dia. Sobe 140, voa Coral. 140, Coral, trip 5595. Nome indicado 1260. 2159. Ciente. 3896, redução para 2009, 3896. 2000, tá 3695. Azul 4207, desce para 3000. Reassume Duna, autorizado LS 2000 pés, 2019. Duna, 260, autorizado LS, 2000 pés, 2019. Meu pés, 3896. Esquerda norte, limite localizador e desce para 4000, está 3896. Localizador 3198. Eu matou agora 118, 612, 3198. 86, telequase. Salvador, bom dia, tem a M3198, final, sua escuta. Bom dia, 3198, reparte externo. Externo, 98. A gente prossegue para Vera Cruz, confia. Quem está presente, frequência livre, coordenação local. Papa Mike. Assume Duna, 2000 pés autorizado LS 2019. Duna 2019. Mantendo a posição aqui, só aguardando a saída. 260. Olho bom 260, estabilizado LS, só no zero. 260, torre 118, 612, 260. 260. Reporte livrando o Papa Mike. Mike. 1-0 no 4, solo aos 3.000, livre à direita, solo 1-2, 1-9. 2-1-9, 1-0 no 4. Perna embaixo travada, 3-1-9-8. Gente, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso, 3-1-9-8. Na sua escuta para o pouso, 1-9-8. Autoridade 6-3-6. Peça por autorizado LS 3896 com redução para 170. Vai interceptar com 179. 1-0. 1-2-0, continua a aproximação, número 2 para pouso. Seguinte, 1-2-0. 3198, informa helicóptero, cruzou o campo, vai seguir via litoral norte sem interferir, livre pouso na 10, vento no 30 graus, como 5 nós, altímetro no 0 no 9. Livre pouso no 10, tá certo, tráfego, tá 3198. Papapapa Mike, pro de buraquinho, controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, Mike. Solo Gol no 0 no 4 livro. Alfante da Juliette reporta, voa na 0 no 4. 0, voa ITAP, destra 2019. ITAP 2019, na 0330. Sabe no 383, chama agora ao centro Recife, 251, na alterno 3325. Centro Litoral Norte, destino Recife. Mantém que acesse sobre o litoral. Qual o nome do pé, gente? Papá, papá, mãe, que é sono 5026. 5026. Segue agora de pista livre. Guardando, 260. Segue na escuta. 219. Táxi Oxané 6140, estamos com 107 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Aracaju. 73896, completo ILS, registra mínima de aproximação, chama a torre 118.62. 118.62. Bom dia. Estado 1019, via com 114, Galeão, 4 horas de autonomia. 8.5, número 2 para pouso, reparte externo. Decolado aos 4, 1, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grata, tchau. Corre, eu ia te Charlie ali, mantém 17. Alfa, reportando pra Juliette, 2 meses. 207, informa o helicóptero decolado da 17, comprou o farol de Itapuã, sem interferir, livre pouso na 10, vento no 20 graus, cono 4 nós, altímetro no 0 no 9. Livre pouso no 0, 19, 4207. 207, desconsidere, aguarde a pista livre. Aguardando a pista livre. 397, decolar da 10, vento no 30 graus, cono 4 nós. Livre decolagem, pistão no 0, agora no 397. Tá alinhado, pronto. posição alinhado. Possibilidade de taxiar até a carteira 35, decolada 35? Afirmo. Baixa altitude até 35, aguarde para a decolagem. Vento no 30 graus, cono 3 nós, altímetro no 0 no 9. Livre pouso no 0 no 0. Cono 397, decolado aos 43, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. 3896, passou esse ano. Vicente, continua a aproximação, número 2 para pouso. 3897. Tomador voo no 397, passa 1700 pés. 97, voa da El, sobe 360. Direto da El, tá 360, igual a 397. Delta Charlie, livre decolada 35, vento no 30 graus, cono 4 nós. Charlie. Muitos pássaros aqui na final, curta final aqui da Nozé. Cono 4 nós, altímetro no 0 no 8, aguarde pista livre. Ah, foi 83, voa Bonfi, chama pra descida. 83, sobre a descida. Desce pra 4.000, voando Bonfi. Pra 4.000, aponte Bonfi, rumo pra 83. Controle, o papai, o papai, papai, Mike. Prossiga, Mike. Ah, já tá próximo aqui, ó. Então, aqui, ó, aqui pro norte, ó. Tá com o comandador aí. Só tô dando atenção para o Militec, que é presente, para contar de porta. Pois é, Airbus Tatali, mantenha no zero. Fazer a nave da Tatali e mantenha no zero, né? Nenhum no processo. Solo Salvador, bom dia. Azul 4207, chegou na Fox, só escuta. Alfa Juliette até o 014207. Solo Salvador, TAN 3896. Via Alfa, importará antes da Juliette 3896. Mike Vetarinha. Mike Vetarinha. Quatro zero meia três oito nove meia.